dar aqui um apelo a toda a freguesia de Lourosa que venham nos dias próprios que vem o carro móvel aqui fazer os seus testes de diabetes, de análise, etc. E talvez pedirem até receitas, que é bom, porque a gente se deslocarem daqui ao Oliveira Hospital, estão lá um dia para ter uma receita ou para ter uma consulta, e outra vez até se vêm embora e nem têm consultas. É o que tem acontecido, com a falta de médicos. Porque nós tínhamos aqui um posto médico na Freguesia de Lourosa que já está fechado há 6 anos. E nunca mais cá veio médico, já nos entregaram as chaves, que o edifício é da Junta, e até hoje, nada. Isto é uma coisa muito boa, que o Sr. Presidente agradece muito, que ter vindo aqui à minha freguesia. Isto é uma coisa muito boa, que é uma população que está idosa, que não tem transportes para ir para o Oliveira do Hospital, passar aqui um autocarro às 8 da manhã, vem outra vez às 5:30, 6 horas da tarde e tem que lá estar todo dia, e outra vez estão lá todo dia, não conseguem ter uma consulta, não conseguem ter uma receita, não conseguem ter nada. Portanto, isto é muito bom, se termos isto aqui na nossa freguesia.